Papa Romeu, Fox da Sierra November, livre o TAR. Reporte no Papá para o cruzamento. Ajuste o atímetro no 096. Autorizado o cruzamento, para 1735, prossegue Quebec, Mike, Lima, vai contornar o Pátio Uno, todo o terminal de cargas e a Índia, no ponto espera da 10, chame a torre em 1185. Então, cruzido o cruzamento, ingresso na Quebec, Mike, Lima, contorna o Pátio Uno. Dia, no ponto de espera, chama 1895. Oceano November, aproximando-se do ponto espera, pronto para ingresso. Papá Romeu, Fox Trot, Sierra November, autorizado em área e decolagem, soma zero, vento calmo. Vente livre, decolagem, pista 10, Fox Trot, Sierra November. Papá Romeu, Fox Trot, Sierra, decolou 1-4, controle Salvador, 1-9, 1-9-35. 1-9-35, Fox Trot, Sierra, um bom dia, bom trabalho. Drummond GT3, meia zero na informação, Charlie, portão 06, pronto, cópia com Goiás. T3601, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Decola do 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Mótiva, Opuzulu 10, Pubave, Opuzulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. O transponder 5530, controle de Salvador 119, decimal 35. Santana 3601, nossa autorização São Paulo, nível 360, da Aldeia da Morte, vai decoladão no zero, curva direita. Apresulou no zero, Pubave, apresulou no meio, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano. Transponder 5530, controle 1935 da 3601. 3601, correto, corrigimento, pode pronto, chegar. Chamará, obrigado. entrada até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio Uninja. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-6. Com 1-0-1-6, autorizado ataque via pátio Uninja, com espera 8-15-3-6-0-9-1-0. Bom dia, C3601, posso esperar dar um zero pronto. C3601, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 0, vento 3, 30 graus, 029. Autorizado a alinhar e decolar na aula 0, até 3609. C3601, decolou 45, controle Salvador, 119, decimal 35. 1193, 5C3601, gente. Thank you.